Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Senador Roberto Requião andou aqui pela fronteira neste fim de semana. O que é que temos de novidades? Novidades é que o nosso querido Requião está de olho grande na governadoria do estado do Paraná. Ele quer ser governador pela quarta vez. Parece até que não tem mais nenhum político de destaque, só ele. Eu nunca vi isso na história do Brasil. Nós temos casos aí, vários casos, em que uma mesma pessoa foi governador por 3 vezes, né? Temos o caso do Marconi Perillo, o tucano de Goiás, que está no 3º mandato. Temos o caso do Requião, que ficou 3 vezes governador. E agora, o Requião, quer novamente ser governador. Eu acho até um desplante para com o Paraná. Será que não tem outra pessoa? Meu Deus, todo mundo já conhece a maneira do Requião de governar. Ele já deu provas, fez coisas boas, algumas muito boas, outras nem muito boas, ruins. Enfim, ficou já 12 anos. Ele teve aqui, sim, chegou na sexta-feira. De noite ele sentou-se à mesa da família Cláudio Rorato, jantou lá na cobertura do Cláudio Rorato na Avenida Paraná. E lá foi também, sentou com eles o vereador Mogênio, é o presidente do PMDB no município. Teve esse jantar, e isso na sexta. E no do sábado de manhã, alugaram uma sala lá no Hotel Carimã, do GAT. E lá foi a militância do PMDB na região, foi lá gritar pro Requião: volta Requião, volta Requião. Sabe quantas pessoas tinha, seu Guilherme? Quantas? Não tinha 80 pessoas. Quer dizer, o PMDB em Foz virou suco. Não tem como. Já foi um grande partido lá atrás, na época do tio Zizo, quando o Dobrandino dava as cartas. Bom, enfim, tá lá e foram esses militantes lá, não tinham 80 pessoas, mas enfim, foram lá gritar volta Requião, e o Requião todo serelepe, né? Tá correndo o trecho, correu o trecho aqui da região oeste, e então ele está querendo voltar a ser governador. Não esqueçamos que o PMDB no Paraná tá rachado em 2 grupos. Um grupo gravita em torno do Orlando Pessutti, que apoia a Dilma Rousseff, porque Orlando Pessutti é conselheiro da Itaipu, ganhou esse empregão. O grupo do Requião. Agora o Michel Temer teve aqui semana passada, que também quer que o PMDB do Paraná vá apoiar a Gleisi Hoffmann para o governo do estado. Enfim, são isso aí. Mas é a visita do Requião na cidade. Falando ainda de política, vamos agora nos centrar aqui na Câmara Municipal. Teve arranca-rabo na última quinta? Teve. Já se tornou comum, né? Ali tem o Vitorassi, que não se entende com o Nilton Bobato. O Nilton Bobato não se entende com o Vitorassi. E esses dois também não se entendem com o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. E são acusações de todo o naipe. O Nilton Bobato acusando, diz que tem um boneco de ventríloco na Câmara. E eu não sei, mas eu acho que quem vestiu a carapuça foi o Vitorassi, porque na sequência ele falou e estava brabo, danado, acusou o Nilton Bobato de ficar viajando para gastar dinheiro do povo nas viagens, e daqui a pouco falou também que o Zé Carlos foi viajar para o Paraguai e deu diárias para assessoria de imprensa, 3.000 e poucos reais, e está um Deus nos acuda lá naquela Câmara. Um interessante também que eu queria registrar é que o Luiz Queiroga, Guilherme, ocupou a tribuna porque o Luiz Queiroga ficou numa situação meio assim constrangedora. Por quê? Porque ele ficou 4 meses como secretário de imprensa do Reni Pereira, e quando ele virou as costas e voltou para a Câmara, o Reni foi lá e passou o facão nos cargos comissionados. Quer dizer, tudo que o Queiroga deixou na comunicação social, o Reni foi lá e desfez tudo. Então ficou no mínimo uma situação constrangedora. Falando em situações constrangedoras, a questão da sexta SDP, da carceragem da SDP, está trazendo um grande constrangimento e preocupação a todos os que atuam no local e também a população de Foz do Iguaçu como um todo. Teve uma visita surpresa de um promotor do Ministério Público lá? Teve, o promotor Tiago Lisboa, um jovem promotor. Ele é o promotor da VEP, Vara de Execuções Penais. Sábado à tarde, tardinho, ele esteve lá, de surpresa, lá na carceragem da CCSDP. E o que ele encontrou lá foi aquilo que nós já vemos relatando aqui, toda a imprensa de Foz vem dizendo. Tinha lá, no caso, 58 presos, dos quais uma mulher. 57 homens e uma mulher, 58. Ele viu, naturalmente, não deve ter gostado do que viu. E hoje, certamente, ele deverá peticionar para a juíza da VEP. Ele deverá, eu entendo até, ele não disse, mas deverá, até por uma questão de ordem natural das coisas, peticionar para a juíza, que poderá interditar aquela carceragem, que a única que tem poder para fazer isso é a juíza. Se a juíza dá uma canetada ali, interdita e diz que a CCCP não poderá receber mais nenhum preso. E também, ao mesmo tempo, com essa canetada que ela deve dar, ela não só interditará o xadrez da CCCP, quando determinará ao cadeia pública Laudemir da Neve que receba os presos. É isso que deverá ocorrer, até porque a situação como está não pode continuar. E essa situação do Parque Nacional do Iguaçu também, Lucas, porque já foi falado tanto a respeito dessa questão e a gente sabe que com essa última decisão que veio da Justiça agora, confirmando a validade da portaria do Instituto Chico Mendes, isso significa que dentro aí de 21 dias o Parque Nacional do Iguaçu estará fechado para vans e veículos de turismo privativo aqui em Foz do Iguaçu. Como é que você analisa toda essa situação? Eu analiso o seguinte, no dia 30 de dezembro, nós vamos todos presenciar aquilo que nós já estamos careca de saber. Todos os segmentos que você citou das vans, os segmentos do trade turístico, o pessoal do trade, chamado trade turístico, esse nome bonito, estará lá na porta do parque bloqueando, esperneando, ranger de dentes, chororô, porque, como você falou, o Tribunal Regional lá de Porto Alegre deu uma decisão, julgou o mérito dessa questão na quinta-feira, no dia 5, dizendo que a portaria da direção do Parque Nacional é que deve prevalecer. Então, está proibido a partir de 30 de dezembro, vans, táxi e ônibus de turismo não poderão adentrar o parque. Só quem poderá fazer o transporte é a Cataratas S.A., aquela concessionária ali dentro. Portanto, mais um abacaxi aí para o trade. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Eu sempre digo uma coisa, decisão judicial não se discute, decisão judicial cúmplice. E foram relegando essa questão, isso vem de muitos anos, há décadas que isso vem sendo discutido, essa questão de animais que são mortos ali dentro do parque. Uma hora tinha que acontecer, acabou acontecendo. Agora, vamos ver o que as viúvas do turismo vão dizer. Eu estou dizendo, já estou cantando a bola, elas vão espernear, mas terá que cumprir a determinação do judicial. Uma coisa que eu queria terminar esse comentário aqui, dizendo o seguinte, uma coisa que eu nunca entendi muito bem, seu Guilherme, por que a estrada que leva as cataratas pode e a estrada do colono não pode? Essa é a minha grande dúvida. Se alguém souber me explicar, a gente até gostaria de ouvir. Para fechar o comentário de hoje, uma sugestão de livro, Lucas? É, tem um Tuma Júnior, que é um delegado da Polícia Federal, filho do Tumão lá de São Paulo, que foi senador da República pelo PFL. Na ditadura ele foi o super xerifão, ele foi, ao mesmo tempo, ele foi chefe da Receita Federal e diretor da Polícia Federal. O Tuma, né, que faleceu, ele tem 2 ou 3 filhos, um dos filhos dele, o Tuminha, que é delegado da Polícia Civil de São Paulo, escreveu um livro, está na praça, um livro bomba. E o que ele conta nesse livro? Ele fala um monte de coisa. Uma das coisas, ele diz que mais ou menos que a gente sabe, que um grupo do PT é especialista em montar dossiês contra os adversários. E teria sido pedido para montar dossiê contra o Marconi Perillo, quem pediu teria sido o Tarso Genro. Agora, a revelação mais bombástica do livro diz que o Lula foi informante. É, imagine vocês, Lula dedo duro, ele diz lá que o Lula foi informante do pai dele. É, o Lula dirigiu aquelas centrais sindicais da região do ABC e o Lula passava informação por debaixo do pano para o Tuma, então, na época, que era o chefe do DOPS, o órgão repressor da ditadura. Portanto, esse livro está aí. Eu hoje acredito até que o Tuminha, que é o autor, vai estar no Roda Viva, em tudo quanto é lugar. Não esqueçamos também que o Tuma, quando foi secretário nacional de Justiça, né, é o segundo cargo mais importante depois do de ministro, ele foi exonerado, porque pegaram no engrampos telefônico, combinando receber presentinho de um chinês que domina o contrabando na região, lá em São Paulo. E ele foi pego numa conversa lá, pedindo presentinho para esse chinês. Aí a situação ficou insustentável, ele foi exonerado, agora apareceu com esse livro. A rigor pode parecer, para os leigos, que é uma possível vingança, uma vendetta. Enfim, é isso aí, Guilherme. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.